Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu Nota 7. Já sabe, porque há mais de um ano que é assim, que o Nota 7 lhe traz música instrumental. E hoje, como é claro, não vai ser exceção. Vamos começar com uma música dos Blonker. O tema chama-se Fantasia, ou Fantasia, se preferir. Por ouvir também a música Just The Way You Are. A versão é de Gil Ventura, o saxofonista que não toca uma versão de Bruno Mars, mas sim dos Bee Gees. Vamos então ficar com estas duas músicas e eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco para mais dois temas. Até já! estamos de volta depois de Just The Way You Are, música de, ou versão de Gil Ventura. Agora vamos ficar com os Secret Garden, que nos trazem um hino à esperança, Hymn to Hope. Para ouvir também a música dos The Shadows, In The Mood. São então mais duas músicas que vão, estimados ouvintes, poder escutar nesta edição do nosso Sonata 7 para a tarde de 19 de fevereiro de 2012, ou seja, uma tarde de domingo. É sempre agradável, não é? Thank you. música instrumental com diferentes ritmos a fazer companhia neste princípio de tarde aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos fechar as portas todavia porque o tempo está a esgotar-se. Vamos ficar com Anne Greenan, aliás, o tema Horse Wide a Heart. A música é então de Olden e Anne Greenan. Assim é que está correto. E é então precisamente ao som de Alton e Anne Green que vamos fechar as portas desta edição de Drone da 7 e também com Johnny Guitar e os seus amigos, ou Johnny Guitar and his friends. Um homem e une femme. É como se chama a música então que vai fechar as portas desta edição de Drone da 7. Quero dizer que já de seguida na Rádio Antena Web começa mais uma edição de Portugal Musical no Canal 2 Top Portugal com as 20 mais da semana, uma contagem baseada nos tops da Associação Fonográfica Portuguesa, baseada, atenção, não idêntica, e também, também no Canal 2, aliás, na Antena Best, peço desculpa, começa mais uma edição de Top 40 Brasil. Portanto, tem três possibilidades para continuar na companhia da Rádio Antena Web. Desejamos sempre, claro, seja sintonizado connosco, seja na Antena Web, no Canal 2 ou na Best, queremos proporcionar, aliás, os melhores momentos, as melhores tardes do domingo, por exemplo, sempre na companhia da sua estação preferida. Então, uma boa tarde. Ficamos, como disse, com Alden e Anne Greenan, Horse Wide a Heart e Johnny Guitar and his friends, Un Homme et Une Femme. Até para a semana. Thank you.